I'm out. Voo 1093, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, vento de 350 graus com 02 nós. Isso aí. Baixada travada entre pouso, pista no zero, voo 1093. 3171 no decolado aos 45, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. Bom fim de semana, senhor. Salvador, bom dia, Rio 5973, meia LF, pista 10, a distância. Bom dia, tráfego avistado, ajuste no 0, no 1, continue a aproximação, informe pista livre, Rio 5973. 0 no 1, guardando pista livre, Rio 5973. Voo 1093 no solo aos 46, libere pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 decimal 1. 121, próxima direita, vai liberar. Voo 1093, espero que eu vou. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento de 0 ou no 0 graus com 02 nós. Autorizado, Uno 093, táxi aprovado via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette 02 à posição, voo 1093. 973 no solo 50, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. No solo 50, direita 1211, senhor. E próxima ligação 211, certo? Alô, Salvador, bom dia. Rio 5973, livrando instrução, bom dia. Rio 5973, bom dia. Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador daquele pátio, 5973. Alfa, Kilo, Paz. Alfa, tempo sinalizador do Paz. Rio 5973. Portão 03, azul 4040. Azul 4040, portão 3 aprovado. Puxa de acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado para o táxi, azul 4040. Era ciente e já foi solicitado. Obrigado, chegou aqui agora, obrigado. Ok. 53, com portão 4, número 2, você está recebendo agora de aproximadamente 3 minutos. Para o táxi azul 4040, alternativa Galeão, 3 horas 120 a bordo. Galeão, confirma? Confirmo. Copiado, azul 4040, autorizado táxi à direita até o ponto de espera da pistão 0, ajuste 011 no ponto de espera. Quando pronto, chame torre em 118, decimal 95, azul 4040. E até o ponto de espera, no plano próximo de 85. Obrigado, meu bom dia. Tanto 3153 em coordenação com a equipe de solo, após o Embraer da Azul livrar a retaguarda, o senhor tem livre para subir o acionamento no 4. Chame pronto por táxi da 3153. É, equipe da 3153. Tráfico de tráfego. Bom dia, o azul 4040, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4040, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 350 graus com 03 nós. Além de cola da 10, azul 4040. 890. Bom dia, para Recife, eu tenho o nível de voo 330 já aprovado. O senhor está pronto para a cópia? Afirmo. 3890 autorizado para Sierra Bravo Romeo Foxtrot via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 330. Pista em uso no 0, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju, controle 120, decimal 8, aciona 5477, 3890. Autorizou Recife nível 330, apendulou 17, decola da pista 10. Curva à esquerda, Pucca, Caju, 20, decimal 8, 5477 ou 3890. Protegimento correto, então 3890, portão 9, chame pronto para o pushback acionamento, chame. Montarei. contact, 3253 a bordo, 197, 3 horas e 40. Obrigado, senhor. Aprovado o táxi direito, ponto de espera, pistola 0, ajuste 1011, ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no noite, decimal 95, 3153. Bom dia. Hilton 3890, pushback acionamento, portão 9. Hilton 3890, autorizado, chame pronto para o táxi. Passarei táxi 3890. Oi, bom dia, 3153, pode esperar. 3153, a linda, coloca a piscina no zero, vento 010 graus, 03. Decola, 53, decola aos 11, chame agora o controle 1208. 208, sim. Salvador Buenas, gestão federal 9970, ULS da pista no zero, embaixo travado. 9970, pouso autorizado, cabeceira no zero, vento 090 graus, 4 nós. Gente, teve pouso, para o federal. para o taxi Tucano 3890 com 154, 3 horas Natal. 3890, autorizado o táxi via Pátio 1, Taxiway Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 95, com ajuste 10111, tem algum voo, na 3890. Pátio 1, Índia, torre 18, 95, tem um bom dia, tá? Galeão, informação Índia, é no 1. Oxanemia 211, bom dia, Galeão 360, pronto, copy. Pronto, copy. Oxanemia 211, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume. Em Irume, intercepta Upper November 857, prossegue até Moussu. A frequência do controle em 120, decimal 8, transponder 5511, Oxané 6211. Autorizado Galeão, 360, via Upper November 857. Fala aqui, 5-0, pega da El, transição Leda, Irume, até Boa Moussu, na chegada do Galeão. Controle 1208, Oxané 111, Oxané 6211. Ok, só confirmando a saída da El, Leda, Irume, em Irume, intercepta Upper November 857, prossegue até Moussu. Chame pronto, portão 01, na Chané 6219. Bora. Salvador, Gol 1963, bom dia. Gol 1963, Galeão, nível 360, pronto, cobre. Gol 1963, autorizado Galeão, nível 360. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume. Em Irume, intercepta Upper November 857, prossegue até Moussu. A frequência do controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5517. Anel 360, decolando da 10, da El, Leda, Irume, pode Irume, Upper November 857, Moussu. Controle 208, transponder 5517. Correto, portão é o 612, chame pronto, gol 1963. Ah, obrigado. Paulo, bom dia, Sideral 9970, livrando a sua escuta. Sideral 9970, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, pátio 3, fique atento ao balizador. Alfa Kilo, pátio 3, até o balizador, Sideral 9970. Salvador, bom dia, o TAM 3890. 3890, a linha decola canteiro no zero, vento variável com 49. A linha e decola 10, 3890. Informação de posição 2, bom dia. matrícula? Estou 1093. Confins 360, um minuto para cópia. O gol 19, vai então, 1093. Ok, tá no próximo canal. Salvador, bom dia, gol 1865. Gol 1865, bom dia, número 2 para cópia, Brasília, nível 360, aguardando, portão 07. Quase 07, está previsto? Arbor Elefa, aliás. Controle 1208. Controle 1208, o 3890, tenha um bom dia. 93 na posição 2, ponto cobra. Apenas, voo no 093, autorizado com fins, conforme rota do plano de voo, nível 360 autorizado, ouvindo? Uma pista 1-0, primeira curva à direita, no perfil de saída Arbor, após voa Elefa. Transponder 5520, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado com 3-0, decola da 10, com curva à direita, com curva à direita, perfil da Arbor, Elefa, 5520, transponder, controle em 1-2-0, decimal 8. Voa no 093. Voa no 093, confirma somente a rota. Voa 2-1, no Tigui, após conforme. 3-1-2-1, aqui ele aposta com o 1-0-9. Cotejamento correto, reporta pronto, na posição 02. Vai, rapaziada. Boa noite, 65, posição 07, ponto 4. Ponto 4, 865. Boa noite, 65, autorizado Brasília, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, após voa Elefa. Transponde 5523, controle em 1-2-0, decimal 8. Autorizado 360, conforme rota e plano, decola da 10, curva à direita, perfil da Arbor, Elefa. Aciona 5523, o controle 208, voo no 865. Seguimento correto, porta pronto, será na posição 07. Vamos continuar nessa. estacionamento, igual 963, portão 63. Colô 963, posição 62, está autorizado pushback, reporta para o táxi. Autorizado, reportará 1963. O voo 1093 está pronto para pushback e estacionamento aproximado. Voo 093, está autorizado, push no 02 e chama táxi. Pedro no 02, voo no 093. Salvador, bom dia, azul 4201, autorização para Campinas 340. Azul 4201, informação em curso a Juliette, está autorizado Campinas, conforme rota do plano de voo, nível 340. Decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída da El, após voo a Leda, após transição ótima, Mike Oscar Tango, Victor Alfa, transponda 5506, controle em 120.8. Tá 5-0 então pra Campinas, contra o plano, 340 nível, decolar pela 10, curva à direita, Ayal, Leda, Motiva. 5-5-0-6 e 20-8, controle 4-2-0-1, paciente da Juliette. Reporta pronto, na posição 3, o meu, corregimento correto, azul 4-2-0-1. 0-1. Fala o gol no 093 para o táxi, no 73 a bordo, para 63 horas, treinamento pra Campinas. Autorizado táxi à direita, Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto, em 1-1-8-3-9-5, quem negar no 0, no 1. 2-9-5 no 0, no 9, esse voo no 0-3, obrigado, bom dia. Bom dia. 1-7-6 a bordo, 4-9-5-9. Voo no 9-6-3, autorizado táxi, contorno baixo, após Índia, ponto espera da pista no 0, chama a torre, quando pronto, em 1-1-8-3-9-5, quem negar no 0, no 1. Gol no 9-6-3, confirma somente alternativa e autonomia. 4:10, Florianópolis, de abaixo, 2:9. 6225, Juliette confere, autorizado Brasília, conforme rota do plano de voo, no nível 380. Decola da pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída Arbor. Após voa Elefa, transpondo 5525, controle em 120.8, Xana 6225. Xana 6225, autorizado, 62, 25, cotejamento correto, reporta a produção na posição 05. Salvador, gol 1865, 7, plantão espectro na mesa. Gol 1865, autorizado na posição 07, chama para ataque. Eu já chamo ataque, 865. Tension 62, 11, mantém a posição no 01. Correndo com a equipe de solo, após a passagem de um Boeing 737 a cauda da companhia Gol, está autorizado, chama para ataque. Salvador, o Rio 5973, autorização Salvador, é a Recife. Rio 5973, confirma o horário do plano? É a informação do Guilherme. O horário do plano é o 15.1095. A gente não temos seu plano ativo no sistema, assim que estivermos aqui, será paga a cópia, o Rio 5973. Controle 1208. Controle 1208, gol no 09. Rio 5973, entraremos em contato com a sala IS. Após a passagem do tráfego na curva final, ali mantém. Após a passagem, ali mantém a 963. Gol 865, pronto para o ataque, 169 a bola, 3 horas 51, Fernando Campina. Prossiga que foi bravo. Foi bravo, está aqui na remota posição 14. Solicito autorização para evocar a nave para patinando posição 9. Mike X-Ray Bravo para o reboque chave solo em 1, 2, 1, 1. Graças. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Bravo. Mike X-Ray Bravo apenas confirmando, solicito o reboque da posição 14, 41 remota, posição 09. Positivo. A gente mantém a posição, aguarda para o reboque, mais X-Ray Bravo. Ok, aguardo. Solo Salvador, Azul 4201, pushback acionamento. Azul 4201, mantém a posição no gate 3000, aguarda o aeronave passar a cauda em ingresso, pode ser autorizado. Ok, 3000, estou confirmando, escuta. Autorizado o táxi, à direita, índio, ponto espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 118.95, QNH 10111, Xane 62, 111. Solo Salvador, bom dia, Xane 625, para o pushback acionamento no 05. Sim, Xane 625, mantém a posição no 05, pode ser autorizado, Puxa. Mantém posição, Xane 625. Olavo, está a cargo 6570, livrando a sexta. Olavo, está a cargo 6570, autorizado o táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atenção finalização, a posição é 07. Alfa, Kilo, Pátio 3, 07, Olavo, está a cargo 6570. Boa noite, 65, segue o táxi do Airbus 30 da Avianca até o ponto de espera, chama a torre quando pulsa em 1-1-8-95, Senegal no 0-1-1. Faz a Avianca, 3-9-5-8-95. Puxa, 6225, livre push, chama a táxi. Livre push, chama a táxi, puxa, 6225. Uno 963, decola ao 37, controle 1208. 208, bom dia. Beleza, 6570. Escuta. Vamos acoplar para Recife, nível 370, copia? 370, nível autorizado. Autorizado Recife, conforme rota do plano de voo, nível 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, destino de saída Puca, Gemo, Aracaju. Transponder 5561, controle em 120.8, Rio 5973. Autorizado, 370, Recife, da estrutura esquerda, Puca, Gama, Aru, 561 no transponder, 7258 no controle, Rio 5973. Rio 5973, planejamento correto, suporta posicionando, pode 3. Operacionamento, pode 3. Gente, mantém a posição, Rio 5973. Confirma somente o gate que se encontra no 5973, correção, a posição remota que se encontra. 4201, coordena com a equipe de solo, atenção aeronave passando na causa, está autorizado no 31000, chama para táxi. Entrando push, chama táxi para 201. Bravo, o presente está autorizado na posição 14, então reboque, reporta térmica na posição 09. Ok, grato. O aluno para informação está aguardando devido ao tráfego que decolou anteriormente, efetuar o mesmo destino, a mesma subida e a mesma rota, portanto terá que ter 5 minutos de separação, mais 30 segundos para sua decolagem. Para o táxi com 1-1-9 a bordo. Puxamento nativo e autonomia. O Xenem 225 está autorizado o táxi. Na direita na Indy, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 1-1-8-95, quem negar no 0-1-1. Segunda direita, o Xenem 225. Segunda à direita, o quem negar no 0-1-1, informa a alternada Goiânia, autonomia 3-7. Rio 5973, coordena com a equipe de solo, após a passagem do Tráfego da Azul, o Embraer 190 a cauda está autorizado em chamatante, na posição 07. Ok, após o tráfego da Azul, autorizado para dar o sério também, do ciclo 973. Contrário de correção, posição 06, chama pronto. Torre, bom dia, 865, ponto de espera pronto. 865, mantenha o ponto de espera. Marcando. Rodói para o táxi 4201, 5 horas de autonomia, 117, Ribeirão Preto. Zero táxi, o Azul 4201, pátio 3, pátio 1, no índio, ponto de espera da pista no 0, chama do ícone, pronto, em 1, 1895, QNV no 0, 1, 1. Índio 1895, 1011, copiado, 4201, bom dia. Tudo muito bom dia, o Azul 4958, na final estabilizada. 4958, check trem. Ainda não baixou, senhora, mais adiante. Cliente, informe baixado e travado. Reportaremos. Encontrei baixado e checado Azul 4958. Pouso autorizado 4958, vento variável 039. Autorizado.